vejo um lobo em pele de cordeiro. Falsos me rodeiam, mas não chegam até mim. Avisar pra esse otário que eu tô vivo. Isso é um bom recado pra quem sempre quis meu fim. Trofé na minha estante, não me ilude. Puta, não me ilude. Nada pode me iludir. Você sabe, nego, que eu vim da miséria. Então não me fale a forma que eu devo agir. Vadia, deixa o vento bater na tua cara. Reclame de nada, só curte o momento. Tô irritado com o jogo do Flamengo. Vê se aprendi a respeitar o menor talento. Rei da noite, você sabe, né, de hoje. Tô solteiro, avisa a Marina Sena. Geral sabe que eu gosto de problema. Será que ela se amarra em um negro rico? Quando a luz se apaga, o teu telefone toca. Eu sei que você vai lembrar, então me atenda. Quando a luz se apaga, o teu telefone toca. Eu sei que você vai lembrar, então me atenda. Não vou curar seus traumas, te trago novas aventuras. Onda igual pirata, é sua festa de formatura. Tu tá graduada, é nota 10 a sua postura. Acelerar de 0 a 100 nas suas curvas. Amanhã a gente decola, tu escolhe o destino. Qualquer lugar quando eu te olho, eu escrevo um hino. Ou escrevo um disco, ou escrevo um hit. Esses rap até promete, mas não tem o mesmo pique, o mesmo swag. Na sua cama ou no seu ouvido, sempre te lembro porque eu sou o seu favorito. Por isso os homens que te querem parecem só uns meninos. Esquece o estresse, você tá com o rei do Rio. E esses otários vão pra festa onde o meu som tá tocando. Nós tamo vivendo o que nós sonhamos, o que tu tá esperando. A resposta é uma só, pra viver o bom e melhor. Morar no Village Mall com o rei da noite. Quando a luz se apaga, o teu telefone toca. Eu sei que você vai lembrar, então me atenda. Se apaga.